se apagar da lista. O jogo da propina, o dick tá na rima. Porque nascer assim, o esquema chega ao estopim. Se programa na batalha que não tem mais fim. É sério, pai da mentira, o diabo em forma de gente. É periférico, a pistola que é reluzente. Meu Deus, manda os anjos e a armadura, pra que seu sangue não se espalhe pela rua. É assim sua vida, sem itinerário, sem um lugar marcado, sem vista pro próximo passo. Lá vem ele descendo a viela, lá vem ele sobrevivendo na favela, dando mancada perdida equivalente. No hall dos procurados, só um sobrevivente. Só pivete banda, os frevos na caxanga, sempre na liderança, as mina vai e dança sorel. Majestade. Amigo, era sua arma.